Mais uma vez, boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar sobre os Exus. E tentar melhorar, tentar mudar a imagem que algumas pessoas têm sobre nós, mostrar que existem alguns equívocos e que a coisa não é bem da forma que vocês conhecem, que vocês estudaram. Vai muito além. Até o que eu trago aqui hoje é uma pequena parcela, uma diminuta parcela do trabalho dos Exus para com vocês e para com os desencarnados também. Queria deixar bem claro aqui que nós trabalhamos com Miguel. É, Miguel Arcanjo mesmo, Miguel. O guerreiro de Deus. Somos os policiais de Jesus. E influenciamos, sim, na vida de vocês, abrindo caminhos, fechando caminhos, abrindo mediunidade, fechando mediunidade, trazendo a sorte. Trazendo as coisas terrenas que vocês tanto dão valor. Mas tudo com a permissão do Pai. Não é porque um ou outro tem benefícios, recebe esses benefícios, que nós fazemos tudo o que vocês pedem. Os verdadeiros Exus não trabalham assim. E, infelizmente, por existirem irmãos ainda que cometem delitos e que se transfiguram na imagem de um verdadeiro Exu, de uma verdadeira bombogira, como vocês preferirem, nós ganhamos essa fama. O trabalho do Exu vai muito além disso. O trabalho do Exu está em verificar se você tem merecimento ou não de receber aquilo que pede ou aquilo que deseja, ou até aquilo que não deseja. Mas, como vocês estão com a visão limitada, infelizmente, vocês não conseguem entender que aquilo que vocês querem ou aquilo que vocês não querem e vocês recebem é para a própria evolução de vocês. Estão compreendendo o que eu digo até aqui? A Umbanda foi instituída neste planeta por Jesus, vocês sabiam? E às vezes, aliás, muitas vezes, foi usada de forma equivocada, errada. E mais uma vez, precisamos nós, através dos inúmeros médiuns, trazer a verdade, com vários livros que nós temos aí, já editados, e trazer a verdade do nosso trabalho. Eu estou aqui com Exu Mirim, com Exu Sete Liras, com Exu Sete Poeiras. E eles me dizem que alguns de vocês ainda não acreditam. Bom, eu lhes digo que nós, sim, somos os grandes, vamos dizer assim, além de policiais, faxineiros do astral. Porque não trabalhamos somente com vocês, trabalhamos também com os nossos irmãos intergalácticos, ainda mais neste momento de transição interplanetária, onde vocês, mais uma vez, na teimosia terrena, que ele é tão peculiar, não conseguem praticar a tão famosa e já dita aqui em outras casas do mesmo cunho, a reforma íntima. É difícil, é muito difícil. Pior ainda é para outro, ir para outro planeta, onde, enfim, a evolução não está tão boa quanto vocês pensam. Apesar de vocês reverberarem nesta frequência, há a possibilidade ainda de mudarem. Muito bem. Voltando ainda à temática dos Exus, são sete reinos, cada reino governado, administrado por nove tipos de Exus. Temos o reino da encruzilhada, onde nós trabalhamos nos portais, na parte perispiritual que me refiro. Ali, nós conseguimos vislumbrar o ontem, o hoje e o amanhã. Nós conseguimos navegar nas dobras quânticas para verificar se há o merecimento ou não. Se é possível desfazer até, de repente, um karma que vocês mesmos ativaram, sem necessidade, sem conhecimento. Temos também o reino do cruzeiro, ou o reino da praça, como também é conhecido, que, como o próprio nome diz, trabalha no cruzeiro, diferente do cemitério da Calunga Pequena. Outro reino também, o da Calunga Pequena, que é o reino dos cemitérios, onde nós ajudamos vocês, que por muitas vezes, por falta de estudo, de conhecimento e até de alguma crença, se encontram perdidos e vítimas de quiumbas, de magos negros. Temos também o reino da praia, da Calunga Grande, como é conhecido. Temos o reino da Lira, ou do Inferno, que tem esse nome porque fugiu ao controle da Igreja há anos atrás, que, na verdade, é onde se encontram os artistas, a boemia, temos o reino das almas, que, como o próprio nome diz, ajudam esses irmãos que ainda se encontram perdidos entre lá e cá. O reino das matas, onde se opera com a cura. Cada um desses reinos, como eu disse, é governado por mais nove Exus. Se a gente fizer uma conta rápida, dá bastante Exu. E eu falo para vocês que nem todos ainda foram apresentados e poucos têm conhecimento dos que existem e dos que ainda não existem. Trabalhamos numa casa de 6 milhões de Exus. E isso falando só de Exu, porque cada orixá tem uma frequência onde tem um Exu respectivo. Tirando todos os outros irmãos, tem muita gente trabalhando com vocês e vocês nem sabem. Tirando essa parte educativa, que isso aí está em livro, é fácil a gente encontrar. É importante que vocês saibam que todo o movimento que vocês fazem, nós conseguimos ver, ouvir e, o mais importante de tudo, sentir o que verdadeiramente vocês estão emanando. Porque nem sempre o que a boca fala é o que o coração sente. E é aí que a gente entra. Não para fazer o mal. Não, Exu, o trabalho de Exu não é esse. Volto a afirmar. Nós não trabalhamos assim. Quem trabalha assim são irmãos que ainda estão com os olhos obscuros, ainda não aceitaram seu verdadeiro trabalho, que é para Deus. Porque a evolução é certa, a evolução é compulsória. Não tem como não evoluir. Vai demorar para esses irmãos? Vai. Mas a evolução é compulsória. Então, por isso que existe essa fama que Exu é o demônio, Exu é do mal, Exu é mal, Exu é ruim. Não, nós não somos maus, nós não somos ruins. Às vezes podemos ser um pouco rudes, até pela urgência da situação em questão. Da mesma forma, as pombagiras não são espíritos para arrumarem marido, um namorado, enfim. Elas trabalham, sim, com as emoções, que é muito diferente de chegar em um local. Infelizmente, ainda existem casas que trabalham com esse tipo de situação, de amarração, como vocês dizem. E esses espíritos são os quiumbas que se transfiguram em pombagiras, em Exus, e vocês, infelizmente, acreditam, porque eles são mestres. E sabe por que é fácil? Volto a dizer, nem sempre a boca fala do que o coração está cheio. O que eu quero dizer com isso? Se vocês estão na mesma frequência, facilmente vocês são manipulados por esses espíritos. E não adianta pensar, não, comigo não. Não, jamais, ela não sabe o que está falando. Eles são mestres, têm conhecimentos profundos, trabalham para magos negros, enfim. Então, pergunto a vocês, será que realmente vocês não foram enganados alguma vez na vida ou acreditaram em um Exu, em uma pombagira, e não era nada disso? Fica a pergunta no ar e para vocês pensarem também. Mas Deus é misericordioso, coisa que nós não somos, na maioria das vezes, mas trabalhamos sobre a ordem do Pai. Não fazemos nada que não é permitido. Caso contrário, volto a afirmar, esses Exus não são Exus, nem pombageiros. Então fazemos o que a lei manda. Somos policiais e respeitamos a lei maior, que é de Deus. Tudo tem uma hierarquia. E cada um de vocês aqui, os médios também, todos nós temos um Exu que nos guarda na rua, que nos protege, vamos dizer assim. É sabido que, em média, nós temos 5 espíritos que andam conosco. E um deles é o Exu, que nos guarda no caminho da vida. É, nós fazemos esse trabalho por amor ao Pai e por misericórdia a vocês. E nós também evoluímos com isso. Então, acredito que é uma troca justa. Pois bem. Nesse momento, nessa casa, se faz muito necessário esta explicação, esta palestra, porque existem muitos irmãos que ainda estão presos na doutrina. E se faz necessário um entendimento melhor, maior e com um linguajar bem fácil, para que vocês entendam de uma vez por todas, e vocês que estão aí também, que nós somos espíritos sérios, trabalhamos para a lei, não perdemos tempo com desejos fúteis, com anseios e emoções descontroladas. Isso aí é trabalho de vocês, de se autoconhecerem e perceberem aonde podem melhorar, para que aí sim um Exu de verdade, uma pombagira de verdade, possa viajar no tempo e verificar aonde você precisa ser ajudado, o que você realmente precisa e de repente nem imagina. Esse é um dos trabalhos de Exu. Porque também eu não posso limitar. O trabalho vai muito além. Mas por hora, isso aqui já vai ajudar bastante a abrir, a ampliar o conhecimento de vocês. Temos também que lembrar que as beberagens, as roupas, as velas, a matança, nada disso é necessário. Infelizmente, ainda existem irmãos que não compreenderam que não há essa necessidade. Lembra quando é dito que se faz magia negra desejando o mal de alguém? Quando você fica com raiva do seu irmão? É a mesma coisa. Não precisa de nenhum subterfúgio, não precisa de nenhuma muleta para nos acessar e nem para nos agradar. Nós já temos luz o suficiente. Quem precisa disso são vocês. Nós não. Entendam de uma vez por todas. Entendemos também que há essa limitação. Mas, mais uma vez, estou eu aqui para explicar. Não há necessidade. Gastem seu dinheiro com outras coisas. Porque é caro. E vocês gastam muito com coisas tão desnecessárias. Então fica mais esse lembrete. Mente, conexão com o Pai e amor no coração. É disso que vocês verdadeiramente precisam. É bonito, eu sei. E entendo que vocês precisam, ou acham que precisam. De usar uma vela, enfim, uma comida, uma cor, uma roupa. Mas não. Peço que vocês se concentrem num quarto, enfim, num local de oração de vocês. E chamem por nós. É num piscar, é num estalar de dedos. E se houver merecimento, entraremos em ação para o que os lhe aflige no momento. É assim que nós trabalhamos. E eu estou sendo bem simplório aqui, porque eu quero uma coisa fácil, de fácil entendimento e rápido. A gente não está mais com tempo, não tem mais tempo. E o quanto antes vocês entenderem Isso também, porque tem outras coisas, tem outras peculiaridades que vocês precisam melhorar e muito. Mas nós, vamos dizer assim, nós somos o primeiro contato, nós somos o porteiro do aqui e o lá. Então, se já houver essa equalização da frequência de vocês, fica tudo muito mais fácil. Bom, meus irmãos, espero que vocês tenham entendido. É uma palestra breve, mas o demônio mora nos detalhes. Então, são os detalhes que contam. Vocês me entendem? São essas simples, são as coisas simples que às vezes deixamos passar, que às vezes não damos atenção. Vocês têm muito a mania de falar: ah, não tem problema. Ah, foi só uma vez. É tudo que eles, os nossos irmãos menos, não vou dizer evoluídos, mas, enfim, que ainda estão equivocados nas suas atividades, precisam. É um piscar de olhos errado, é um pensamento errado, é uma atitude errada do: ah, não vai ter problema, foi só um, foi rapidinho, sem problema nenhum. Ledo engano. É tudo que eles precisam para manipular vocês, encostar em vocês e mudarem a forma do pensamento de vocês. Os espíritos vos dirigem. Lembrem-se disso. E são irmãos como vocês, encarnados, que estão do lado de cá. E não pensem vocês que, nossa, eu devo ser muito ruim, eu devo ter feito muitas coisas, não. Ou sim. Mas esses espíritos, eles têm o prazer de causar perturbação, de causar esse desconforto, de causar discórdia, para verem como vocês são facilmente manipuláveis por eles. Então fica aqui o meu pedido de reforma íntima mais uma vez, e que vocês entendam que Exus e Pombagiras agem, atuam muito além do que vocês imaginam. Muito obrigada. Boa tarde a todos.